Get free music on mdundo.com. Yeah. My love. No, no, no, no, no. Hoje eu reparei que já não dá pra continuar assim. Porque motivos não faltam pra que algo me separe de ti. Se não paramos de brigar, eu já sei onde é que isso vai dar. Tu e eu fico tão feio que se continuar vamos nos magoar. E se não continuarmos, diz o que será de mim. Com quem é que vai namorar sabendo que eu nasci pra ti? Se eu arranjo uma namorada, serei pra sempre um infeliz. Vivendo com alguém sabendo que és a mulher que eu sempre quis. Por que que eu te amo? Amo, amo, amo, amo, amo. Por que que eu te amo? Amo, amo, amo, amo, amo. Me diz por que que eu te amo? Amo, amo, amo, amo, amo. Me diz por que que eu te amo? Te amo, mas estarei a te mentir. Meu coração é incapaz de esconder o que está a sentir. Só penso que faças um esforço para parar de me ferir. Se isso não mudar e continuar de ti, eu vou fugir. Sabes que por ti faço loucura só para te agradar. Já liguei para minha mãe para dizer que tu vais me levar. O mundo é pequeno pra nós dois, melhor viajar pra lua. Tu és a inspiração pra essa canção e todos sabem que é tua. Por que que eu te amo? Amo, amo, amo, amo, amo. Por que que eu te amo? Amo, amo, amo, amo, amo. Me diz por que que eu te amo? Por que que eu te amo?